Uma boa noite. Um prazer enorme, um privilégio para mim estar pela primeira vez aqui na Igreja Central de Rio Claro. Eu vou começar lendo. Prestem atenção no que diz a Bíblia. Fala o Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, Deus resplandece, e Ele vem e não guarda silêncio. A imagem majestosa de Deus, poderoso e que comove o universo com a manifestação da sua presença. É uma imagem de louvor. Salmo de número 50. E essa noite eu gostaria de conversar sobre a atmosfera do louvor. A atmosfera da presença de Deus que inspira em nós gratidão e louvor. E eu vou falar sobre um dos principais personagens que se relacionam com o louvor em Israel. Um homem que escreveu muitos salmos, que estão preservados para nós até hoje, inclusive esse salmo que eu li algumas partes dele, verso 3 aqui que eu li do salmo 50, né? Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Aqui está um dos elementos usados para provar na Bíblia que quando Jesus se manifestar, ele não virá secretamente, mas virá visivelmente, literalmente, audivelmente, diante de toda a humanidade. Mas quem é esse personagem e quem foi esse homem que escreveu muitos salmos, dentre os quais o Salmo 50? Ele não é um personagem muito conhecido e o nome dele é Asaf. Asaf é um nome importante para o estudo do louvor, como fonte de fortalecimento e reavivamento para o povo de Deus em sua relação com o Altíssimo. Bom, houve um momento da história de Israel onde o povo amargou uma terrível derrota. O povo de Deus, por causa da sua infidelidade em relação à presença de Deus, teve a Arca da Aliança tomada pelos filisteus. A Arca passou muito tempo fora dos limites de Israel. E então, quando a Arca é reconquistada, Davi prepara um lugar para a Arca de Deus e armou uma tenda. 1 Crônicas 15, verso 1. E nós vamos abrir a Bíblia no próprio livro de 1 Crônicas, agora no capítulo 16, e vamos ver como continua essa história. E é aqui que Asaf é apresentado na palavra de Deus. Asaf, ele era da linhagem de um sacerdote chamado Eucana. Exatamente aquele que foi o pai do grande profeta Samuel. Asaf, ele era da linhagem sacerdotal, da tribo de Levi, os levitas. E então, 1 Crônicas 16, a partir do verso 1 até o verso 5, nos diz o seguinte. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia e etc. E outros nomes. O verso 7 nos diz que naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos para celebrarem com hinos o Senhor. Celebrar a presença de Deus é um privilégio para todos aqueles que acreditam na presença de Deus. Deus nos ama, Deus nos cuida, Deus nos criou, Deus nos redimiu em Cristo e através de Cristo. E se nós reconhecemos e cremos nisso, é nosso privilégio celebrar o nome do Senhor, sua glória, seu amor, sua salvação. Interessante que dentre muitos elementos que aparecem nesse pequeno texto, a Bíblia fala de que o povo veio à presença de Deus, onde estava a arca, foi colocada na tenda que Davi armou, e o povo ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Os holocaustos eram aqueles sacrifícios pelo pecado, pela culpa, que simbolizavam a expiação. Todo o santuário de Israel girava em torno da expiação. Deus havia dado uma lei para que o povo andasse nessa lei. Mas pela natureza caída e pecaminosa dos homens, Deus considerava as suas transgressões e ofereceu no santuário um sistema de expiação. E a Bíblia diz que quando alguém em Israel pecava, e viria até o santuário, traria uma oferta pelo seu pecado, confessaria a sua iniquidade sobre a cabeça do animal, e ali aquele animal inocente pagaria com a vida o preço do pecado do culpado, simbolizando aquele sacrifício do único cordeiro que pode tirar o pecado do mundo, o sacrifício de Cristo. João 1, verso 29. Depois desse sacrifício de expiação pelo pecado, pela culpa, o povo de Israel fora instruído a oferecer sacrifícios pacíficos, que eram o quê? Sacrifícios de gratidão, de agradecimento, de louvor, porque a reconciliação havia sido realizada através do cordeiro para a expiação dos seus pecados. Assim, ação de graça, gratidão pela reconciliação, pela paz e pela salvação, fazem parte da experiência do louvor. O louvor é agradecer a Deus, porque no seu infinito amor, Ele proveu um meio de escape, de perdão para as transgressões por causa dos nossos pecados. Depois desse oferecimento de sacrifícios literais a Deus, o povo é reunido e todos eles participam das bênçãos desse sacrifício. Davi reúne todo o povo e concede ao povo carne, pão, para que todos participassem alegremente do sustento literal que Deus também estava provendo, como símbolo do sustento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A participação de toda a comunidade nessas bênçãos era muito importante. Da mesma forma, o louvor não pode ser um show oferecido pelo que canta, mas deve ser a gratidão de toda a igreja para Deus, agradecendo pela sua presença e pela sua salvação. Quando a Bíblia diz que, dentre todas as tribos, os levitas foram escolhidos para ministrarem o louvor diante da arca nessa situação, ela está dizendo que aqueles homens foram fiéis e submissos à orientação de Deus. Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu. 1 Crônicas 15, verso 2. E essa escolha, ela não foi designada simplesmente nesse tempo, desde o Pentateuco, Moisés já havia escrito, porque o Senhor escolheu a tribo de Levi entre todas as tribos de Israel para ministrar o nome do Senhor. Deuteronômio 18, verso 5. Ou seja, Deus havia escolhido, e agora em submissão e obediência o povo escolhia louvar, invocar o nome de Deus. Nesse mesmo capítulo 16, o verso 8, nos mostra a primeira frase do louvor que esses ministros ofereceram a Deus. O louvor é amplo, ele vai do verso 8 até o 36. Eu gostaria de ler tudo com vocês, mas não vai dar tempo. Vamos ler apenas o verso 8. E diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. A função do louvor é múltipla. E a primeira função é agradecer. Rendei graças ao Senhor. A atmosfera da gratidão a Deus poderia reavivar a nossa relação com Deus. Nós temos muitas dificuldades no mundo? Verdade. Nós temos muitas aflições? Verdade. Mas ainda assim temos muito que agradecer a Deus, não é verdade? Mesmo no vale da sombra e da morte, mesmo num mundo de pecado e corrupção, Deus tem sido fiel, nos sustentado materialmente, espiritualmente, em amor, porque nos ama. E agradecer a Deus por isso é o caminho natural daquele que reconhece essa realidade. Rendei graças ao Senhor. Uma outra dimensão: invocai o seu nome. Invocar o nome de Deus é maravilhoso. E a palavra de Deus diz, no livro de Romanos, capítulo 10, verso 14, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Interessante isso. Invocar o nome de Deus é um privilégio de todos, mas para isso precisamos crer em Deus. Só podemos crer em Deus quando conhecemos a Deus pela sua palavra, ouvindo o que Ele nos diz. Fazei o seu nome conhecido é a terceira dimensão do louvor. Agradecer, invocar, louvar e então tornar esse nome conhecido. No louvor a Deus, em uma atmosfera de gratidão, de amor, de fé e confiança, conhecimento da palavra, existe poder para a edificação da igreja, em gratidão, em amor, em louvor, e existe poder para a proclamação do evangelho. Muitos corações duros, que não se submetem a princípio à argumentação da palavra, se rendem à atmosfera do louvor. E por isso, sempre que nós nos reunimos, cantamos ao Senhor, invocamos o seu nome e fazemos conhecido que a sua misericórdia dura para sempre. Nessa tarefa sagrada, o louvor é mais do que uma forma de cantar, mas é o conteúdo de gratidão, de fé, de amor de quem canta. Não é simplesmente a forma, mas o conteúdo. Bom, nessa ocasião que nós lemos aqui em 1 Crônicas, Asaf estava começando o seu ministério. Nós lemos que essa foi a primeira vez que Davi designou Asaf e seus irmãos para ministrarem diante da arca. Aqui estavam começando uma história rica e frutífera com Deus. Quando você estuda a vida de Asaf na Bíblia, você não tem muitas referências. Todas as referências que você vê na Bíblia praticamente sobre ele, sobre esse Asaf, ele está envolvido com o louvor. Ele viveu na época de Davi, foi Davi mesmo que lhe ungiu para ser um levita que ministrava diante da arca. E se você estuda também a história de Davi, Davi sempre foi acompanhado de homens que lutavam pelo poder político, da influência econômica, da guerra. Davi sofreu muito esses assédios, essas influências. Mas você não vê Asaf envolvido nessas tramas. Sempre você vê Asaf envolvido com o louvor, ministrar o nome do Deus de Israel. E Asaf escreveu vários salmos. E vamos abrir a Bíblia no Salmo 73, que é um dos salmos de Asaf, e vamos pensar um pouco naquilo que Israel cantou durante milhares de anos, durante séculos, e que foi composto por esse grande homem de Deus. O Salmo 73, o verso 1, ele começa com a seguinte frase: com efeito, ou seja, de fato, de verdade, Deus é bom para Israel, para com os que têm coração limpo. Esse é o primeiro salmo de uma série de 10 salmos. Do Salmo 73 ao 83, são todos eles escritos por Asaf. E a primeira palavra que ele tem para erguer a Deus em gratidão, invocando o seu nome, proclamando a sua verdade, é: de fato, de verdade, Deus é bom para com Israel. Deus é bom, meus queridos, para com todo aquele que se aproxima dele pela fé. O Novo Testamento vai dizer: porque todo aquele que é da fé é filho de Abraão, é do povo de Israel. A tal ponto que a carta aos Gálatas, que é uma das cartas mais anti-judaizantes que existe, termina com a bênção de Paulo dizendo que a paz seja sobre todo o Israel de Deus. O verdadeiro Israel, que não é simplesmente os descendentes carnais de Abraão, mas todo aquele que quem crê em Cristo como Senhor e Salvador. Com efeito, Deus é bom para conosco. Salmo 80, verso 3, também é um salmo de Asaf. E ao reconhecermos que Deus é bom, e ao olharmos ao espelho, percebemos que nós somos diferentes de Deus, ou seja, não somos bons. E então, o Salmo 80, verso 3, nos diz assim: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Asaf viveu na melhor atmosfera do mundo, a atmosfera do louvor, da gratidão, da fé, do amor. Mas mesmo assim, ele percebeu nele e naqueles ao seu redor a necessidade de que Deus, com poder, viesse restaurá-los. Que significa perdoá-los, transformá-los, abençoá-los com misericórdia, com amor, com paz e com salvação. Deus é entronizado entre os louvores. Asaf foi um ministro de louvor. E quanto mais se aproximou de Deus, mais percebeu sua necessidade de salvação. Dessa forma, o louvor também nos inspira a compreender que muitas vezes a atmosfera da nossa alma não é pura e santa como a atmosfera do céu. E precisamos de salvação. Restaura-nos, ó Deus. Essa salvação é a expressão última, maior, da bondade de Deus, a qual ele celebra no Salmo 73, verso 1. Porque Deus é bom. E porque ele é bom, ele proveu salvação para quem não merece, para mim e para todos. Foi isso que ele fez. Portanto, resumindo, a atmosfera do louvor é a atmosfera da gratidão. E agradecemos por tudo, porque tudo Deus tem usado para nos ensinar a odiar o pecado e a amar a sua lei e a sua palavra. A atmosfera do louvor é a atmosfera de quem invoca o nome de Deus, de quem se entrega, de quem deseja se relacionar com Ele. Não apenas no domingo à noite, não apenas no sábado de manhã, mas em todos os momentos da sua vida. No trabalho, na escola, na igreja e em todos os lugares. A atmosfera do louvor é a atmosfera de quem proclama, pela música, pela palavra, pela atitude, pela vida, a bondade e a salvação de Deus. Esse processo histórico no qual Asaf estava inserido de ministrar o louvor em nome de Deus, ele foi prosseguindo. Depois que ele morre, a Bíblia se refere muito aos filhos de Asaf. Ele colocou na sua família esse mesmo caráter, esse mesmo princípio, esse mesmo reconhecimento de que Deus é bom e que nós precisamos dele como Salvador. E esses filhos levaram a sua palavra e cantaram em louvor do nome de Deus. Esse processo continua, seres humanos agradecendo, invocando, proclamando a verdade de Deus em louvor. E esse processo vai sendo realizado na vida humana e chega até nós hoje. Hoje, nessa cidade, nós reconhecemos que temos muito a agradecer a Deus. Nós reconhecemos que temos necessidade de invocar o seu nome. E nós também sabemos quão grande oportunidade nos é dada de proclamar a sua salvação e o seu louvor. Nesse espírito, o Novo Testamento há de confirmar e ampliar essa compreensão. Vamos para o livro de Colossenses, capítulo 3, e vamos compreender de que forma o Novo Testamento amplia e aprofunda essas realidades do louvor a Deus. Nós vamos ler dos versos 12 a 17. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando através dele graças a Deus, Pai. Esse texto amplia todo esse processo de louvor, que é um processo espiritual, não carnal, para que a gente compreenda a atmosfera e os princípios que regem o louvor a Deus. Primeiro de tudo, devemos reconhecer a nossa eleição. O livro de Romanos, capítulo 9 até o capítulo 11, trata muito da eleição de Deus. Em algum momento, Paulo diz que nós somos eleitos, nós somos salvos pela graça. Isso não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, não seria pela graça. Ou seja, quem reconhece a própria eleição da parte de Deus para a salvação, reconhece que essa eleição é soberana, ela é unilateral da parte de Deus, e ela não tem correspondência em merecimento por parte do que é escolhido. Se dependêssemos de merecer ser escolhidos, nenhum ser humano desfrutaria desse status de eleito de Deus. A eleição é soberana. É Deus quem elege, por razões que nós mesmos desconhecemos. Por que Deus te escolheu? E escolheu você, independentemente de igreja, independentemente de condição social, de gênero, independentemente de qualquer dessas construções sociais, acadêmicas, financeiras e etc., Deus escolheu de forma soberana, para que conheça a verdade e que seja salvo pela verdade. Foi isso que Deus fez. Reconhecendo essa eleição, podemos então compreender o que significa ser santo, porque ontologicamente, ou seja, em sua própria natureza, só Deus é santo, de forma perfeita, absoluta, acima dos anjos, acima dos principados e potestades, acima de tudo. Quem diria acima dos pecadores? Mas quando Deus envia Cristo ao mundo e morre por nós, e por meio do seu sangue, da sua palavra e do seu Espírito, nos santifica, Ele nos separa para o seu louvor, e assim nós somos santos. Não porque tenhamos atingido a perfeição absoluta sem pecado. Paulo foi um homem que disse, não que eu tenha atingido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para aquilo pelo que Cristo me conquistou, o alvo de seguir o caminho de Deus, ainda que ele seja estreito, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. E porque somos amados, é que podemos amar. A palavra de Deus é assim, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós temos condições de amar a Deus, porque Ele nos amou acima do pecado, e por isso, em gratidão, nós somos capazes de amá-lo. Somos objetos da graça, da redenção, da iluminação, através da qual nós podemos entender a palavra de Deus. E não só entender intelectualmente, mas recebemos força do Espírito Santo para praticá-la o melhor possível e cada vez melhor possível, até que seja dia perfeito. E ele diz que quem reconhece tudo isso deve se revestir de muitas características. E a primeira delas é a humildade. Quem percebe a grandeza de Deus, por contraste, percebe a própria pequenez. E quem se sente pequeno não é arrogante. E quem se sente pequeno não se sente melhor do que os outros. E quem se sente pequeno se ajoelha e diz, Cristo, eu preciso de ti. Porque eu sou humilde. E não é falsa humildade, é a verdadeira humildade. É a nossa percepção da nossa pequenez. Além da humildade, nós devemos nos revestir de mansidão. E a mansidão, ela é algo contagiante de uma forma muito interessante. Pensa num ambiente onde você é tratado com gentileza, com carinho, com atenção, com calma, com tranquilidade, com educação. Depois de ter provado esse lugar, quem se satisfaz com um estádio de futebol? Quem se satisfaz com uma balada? Quem se satisfaz com qualquer outra coisa? Após conhecermos o ambiente onde a mansidão não é só teoria, mas é prática dentro dos relacionamentos. Além disso, devemos nos revestir de longanimidade, que é paciência, perseverança. O amor é longânimo, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E se Ele, que é amor, que é Deus, tem paciência para conosco, não devemos negar paciência entre nós. Paulo vai continuar a sua argumentação e ele vai dizer que nós precisamos suportar uns aos outros. Livro de Efésios, capítulo 4, ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. E o verbo suportar, quando ele adquire conotação pejorativa, ele se torna uma desculpa para dentro da igreja, nós temos uma atitude mais ou menos assim. Ah, eu vou suportar você, porque a Bíblia manda. Mas suportar não tem essa conotação pejorativa. Suportar, no sentido mais básico do verbo, dar suporte, ajudar. O outro está caindo, você servir de suporte para que ele não caia. É muito diferente dessa noção pejorativa. Assim também, o texto nos disse, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Como Asaf, nós pedimos a Deus, Senhor, nos restaura. E só pede restauração quem reconhece que a coisa está estragada, está difícil, está complicada. E certamente, se a coisa está complicada, está difícil entre nós, haverá motivos de queixa da minha parte para com algum de vocês, da parte de algum de vocês para comigo. E muitas vezes isso surge de que realidade? Da realidade de que eu falho e de que você falha. Se nós fecharmos nesse momento o coração para o perdão entre nós, que perdão esperamos receber de Deus? Estaremos condenando a nós mesmos, porque o teu Deus, aqueles a quem tu segues, ele disse, e assim orarás, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. perdoai-vos mutuamente. A que ponto? Certa vez essa pergunta foi dirigida a Cristo. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? E na própria pergunta já estava a implicação. Tudo isso? E Jesus disse não. Até 70 vezes 7. Que também não significava o resultado natural de 7 vezes 70. Muito pelo contrário, significava de forma perfeita. Sempre que o seu irmão precisar de perdão, perdoa. Porque sempre que você precisa de perdão, Deus te perdoa. Paulo vai dizer, acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo e em tudo, o amor é a maior realidade, a melhor realidade. É a realidade tão sublime, tão superior a qualquer outra coisa, que chega de, entre aspas, resumir o caráter de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não há parâmetro maior do que esse. Amor entre nós. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Valorizar a vida do outro em amor. E o resultado? E então, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Foi para essa paz que Deus te chamou. Em outro momento, Paulo vai desenvolver esse conceito e ele vai dizer que essa paz ela excede todo entendimento, toda racionalidade. Ela está acima das argumentações, da filosofia, da imaginação, da especulação, porque ela é poderosa para guardar a nossa alma num estado de confiança e fé. E então, em tudo isso, só temos que agradecer a Deus. Só temos o que agradecer. Antes, então, dele, nós esperávamos que agora ele já entrasse com a imagem do louvor. Então, depois dessa paz maravilhosa, louve a Deus. Mas não. Antes do louvor, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa paz só é alimentada, só é percebida e entendida corretamente quando o contato com a palavra de Cristo é constante, inteligente e prático. Assim, é que a palavra de Cristo habita em nós. E não esporadicamente, minimamente, um pouquinho, não. Ricamente, de forma abundante. Na teoria e na prática. E essas duas coisas têm que estar juntas. Eu vou para a Bíblia e aprendo o que é o amor. 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno, não tem ciúmes, não tem vaidade, não tem orgulho. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Essa é a teoria. A partir de então, eu vou me esforçar para te amar com esse amor. De 1 Coríntios 13. E eu vou perceber que eu falho muito em te amar com esse amor. E nessa relação teoria e prática, eu vou pedindo perdão, eu vou pedindo transformação, eu vou colocando em prática e eu vou sendo transformado de glória em glória e de fé em fé. Até que um dia eu possa ser a perfeita imagem de Cristo. E mesmo que eu esteja muito longe, você esteja muito longe, é possível, porque pelo seu sangue, ele nos tornou possível. Recebermos perdão pelo pecado e libertação do pecado. A partir daqui, habitando ricamente a palavra de Cristo em nós, a palavra diz que nós teremos autoridade e sabedoria em amor de instruir-nos uns aos outros, de aconselharmos uns aos outros. Nós erramos muito com essa distância que existe entre nós. Infelizmente, temos muita dificuldade de nos permitir sermos usados por Deus e entender que Deus usa uns aos outros para falar com a gente. E nós perdemos muitas bênçãos com isso. Porque a igreja então vira um grupo de pessoas buscando se alimentar, mas que nada tem a oferecer. E aqui a coisa não anda, a coisa trava. Nós devemos aprender a desenvolver a amizade cristã. E realmente aconselharmos, exortarmos, instruirmos uns aos outros com toda a sabedoria que Deus nos dá. Uns mais para uma vertente, outros mais para outro, mas todos nós temos capacidade de aprender e de ensinar aquilo que Deus mesmo tem nos mostrado, nos guiado, nos ensinado. E então, finalmente, ele chega na imagem do louvor. Habitando ricamente a palavra de Cristo, em um contato de amizade e de união, que permite essa união. E então, louvaremos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então o louvor já não é mais preencher o momento do culto, mas é agradecer a Deus. Canta minha alma, ó, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre, honra, louvor, canta a minha alma ao Senhor. E por fim, no verso 17, e tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. O resultado de compreendermos e praticarmos a verdade é uma vida pulsante em direção às boas obras que não nos salvarão, mas salvarão a muitos. A minha boa obra de louvar, de pregar, de ensinar, de batizar, de discipular, não pode me salvar, só Cristo me salva. Mas nessa minha decisão eu posso influenciar muitos que só estarão no céu porque eu decidi, porque eu me entreguei, porque eu trabalhei. E obviamente que elas serão salvas por Cristo, mas Deus usará os seus filhos para levar a Cristo até elas. Seja em palavras ou seja em ação, se envolva, se comprometa. Como resultado de tudo isso que nós pensamos, em que pontos o nosso louvor tem manifestado essa atmosfera ou não? E essa é uma pergunta pessoal, para cada um pensar em si e não no outro. Ah, o seu louvor não é assim ou o seu. Não. Cada um que pense na própria atmosfera do seu louvor a Deus, da sua música, do seu canto, da sua oração, do seu serviço, da sua entrega. Um coração que depois de tudo isso louva a Deus com conhecimento, com fé, com algo que se põe em prática. É muito mais gostoso do que simplesmente cantar uma melodia. Nós devemos cantar coisas espirituais. Nós devemos louvar a Deus por tudo que Ele é, primeiramente, e depois por tudo o que Ele fez. Porque tudo o que Ele fez está baseado em quem Ele é. Se Ele salvou, é porque Ele é Salvador. Se Ele amou, é porque Ele é amor. E Ele vem para nos buscar. E louvar o Seu nome é um grande, grande, grande privilégio. Eu vos convido para exercer esse privilégio. Vamos louvar a Deus de uma forma diferente agora, em oração. Oremos então. Senhor Deus maravilhoso, Papai do Céu Todo-Poderoso, nós somos muito gratos a Ti pela presença da Tua Palavra entre nós, Pai. Teu Espírito nos move a conhecermos e praticarmos a Sua verdade. Te pedimos perdão se temos falhado em qualquer desses pontos que expressam a atmosfera do verdadeiro louvor, Pai. O Senhor nos dê humildade, paciência, amor acima de tudo e em tudo, para jamais sermos uma igreja hipócrita, pelo contrário, para sermos uma igreja verdadeira que Te ama e que ama todas as pessoas, Pai. Papai do Céu, tem muitos amigos desta igreja, muitos parentes, que estão longe de Ti, Pai. Escolheram outros caminhos que não o da Tua Palavra. E nós pedimos que a Tua obra seja reavivada na vida deles, Pai, para que eles ainda possam se arrepender de todo pecado, serem perdoados e estarem no céu para todo sempre, Pai. Que nada impeça a Tua obra na vida deles, Tu conheces eles pelo nome, por cada um. E assim que esta igreja seja um instrumento de louvor verdadeiro, de oração poderosa e de verdadeiro conhecimento da Tua Palavra. Nos ajuda a praticar toda a verdade e a seguirmos onde o Senhor nos guiar até o grande dia da volta de Jesus. Dá-nos uma boa noite e a Tua paz. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.